música nem aparece de relance. Olho vivo no trilho em que sigo, prossigo desindivíduo. Não temo, sou destemido nestas ruas manchadas, sangradas, carradas, desgastadas, todas madrugadas. Batalhas são travadas, navalhas punhaladas. Não recuo nestas paradas, mantenho firme, longe do crime. Sublime em qualquer merda, não percas já atitude fera. É só ratos confiados, fomeados para te ver desmembrado. Mantenho focado no futuro, tens a cargo. Trago da voz da consciência, emprego em ciência. Intensa consequência da agitação imensa. Onde cresço, aprendi e não me esqueço. Amizades que não têm preço, eu ofereço. Mandou como aproveito, eles estão dentro do meu peito. Para passar um bocado de alta, minha voz a subsalto. Espalho sangue no asfalto, espalho sangue no asfalto. Guiados pelo instinto, nós pregamos essência. Trazemos verdade, abalamos da crença. Criamos dúvidas naquilo que pensas. Alhada para canso, para ti ofensa. Agitação imensa, mas nós pregamos essência. Trazemos verdade, abalamos da crença. Criamos dúvidas naquilo que pensas. Alhada para canso, para ti ofensa. Neste verso converso contigo e faço preço de amigo. Não te cobro o que dizes, estás ferido, está bom ouvir. Arde no pergaminho, tensos com veracidade. Somos pedras no caminho de quem reza a falsidade. Semeando a tempestade, para que venha a bonança. Sabendo com a imortalidade que está contida na esperança. Buscas desbaste, incide no querer. Porque custa, mas basta o que reside no teu ser. Para vencer, faça as regras que existem neste ringue. Só quem vê é que sabe, só quem sabe é que distingue. Só quem sente é que merece e só ganha quem luta. Somos todos filhos da vida que às vezes já vem puta. É quem passa por ela. Quase nunca saio leso e quando expresso peso, sinto-me deprimido e desprezo. Somos a máquina racional, mas isso é dom ou castigo. Se não tapaste o ouvido, agora pensa comigo. Guiados pelo instinto, nós pregamos essência. Trazemos verdade, abalamos da crença. Criamos dúvidas naquilo que pensas. Alhada para canso, para ti ofensa. Agitação imensa, mas nós pregamos essência. Trazemos verdade, abalamos da crença. Criamos dúvidas naquilo que pensas. Alhada para canso, para ti ofensa.